Ô, oh, paixão do índio. Quem vai fazer vocês sofrer daqui? Eu sabia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí, Luvi? Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Como é que é, parceiro? Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Vem, vem, vem, vem, vem comigo! Derrocha, derrocha, vem, vem, vem! Ô, coisa linda! Só vocês, só vocês. Por isso que ela é... Tá... Vem. Coração. Vem, velho, vai. Arroz. Ô, trem. Vou chegar assim, lá. Arroz, ela sofrendo. Vem arrochando assim, ó. Vem, vem, vem. Eu sabia quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sim, sim. Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira. Eu sabia. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Pode ser. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. E aí, parceiro, assim vai. Que brincadeira sem graça. Vem, vem. Bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar. Sou cara maquiada. Vem arrochando, vem arrochando, vem. Por isso é que ela é boa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso é que ela é boa. Oh, quanto mais bandida, mais meu coração te ama. Eita, não. Leozinho!